tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não falha. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se a imensidão da chapada escorre na solitária, sem preconceitos, tomar uma nação como nós. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos amarra só seja amor.